As canções imortais. Waking up to find me. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Músicas inesquecíveis. Fechando o primeiro bloco aqui do Encontro Central dessa super quarta-feira, Shaquem Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Também teve Secret Service e Rockwell Knife. Já já tem mais pra você aqui no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos de volta com o melhor do romantismo na sua noite, com The Rules Give Me Time. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Chance.

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. So I'm there.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. I just want to let you know that I will follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that if you need me, I'll always be there. Dancing close, feeling restless. It's a slow, sultry night. It'll be a lifetime till sunrise if you don't stay with me tonight. Feel your breath caress my músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Yeah. impossible today, lost in paradise. How can a soul survive? Only half alive. My reality. feel something special about you. Dreams are my reality, a wondrous world where I. Estamos apresentando Encontro Central. E fechando mais um Encontro Central dessa super quinta-feira com Richard Sanderson, Reality, e também Donna Summer, The Woman in Me, e Mariah McKee com Show Me Heaven. Também participar do Encontro Central, o melhor do romantismo, na sua rádio, nas suas noites. Então, vem pra cá, mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com, participe juntinho com a gente e faça a sua noite muito mais gostosa. E eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui e volto amanhã, se Deus quiser. Para você, uma ótima noite. Fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.